Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 12 de julho de 2023. Hoje é quarta-feira. Na noite de ontem para hoje, do dia 11 para o dia 12, eu tive muitos desdobramentos, tá? Totalmente conscientes. Eu esqueci poucas coisas. Eu estou conseguindo lembrar de quase tudo. Foi bem nítido, tá, gente? Foi bem lúcido. E o espírito, o qual esteve comigo lá, um dos espíritos, porque tinham dois, depois que eu voltei do desdobramento, ele me pediu para contar isso em vídeo para vocês. Porque é muito importante, é muito sério. E vai servir para todos nós refletirmos, tá? Eu vou explicar de uma forma fácil, para que todos possam entender. Eu desdobrei para uma região astral. E nessa região astral, eu estava com dois espíritos. Eu estava com um espírito que ele plasmou uma forma de Anubis, tá? Vocês conhecem Anubis, não conhece? Aquele cachorro, aquele deus do Egito. Então, Anubis, ele se plasmou nessa forma, tá? Enquanto eu estava em desdobramento, eu estava em transe mediúnico forte. Então eu sentia a energia, tá? E eu sentia também o meu corpo deitado na minha cama. Mas eu tava lá, totalmente lá, tá? E ele, o Anubis, o Chico não falava nada, ele só ficava do lado, tá? Quem falava comigo era Anubis, o Chico só acompanhava. Para quem não sabe, eu tenho alguns desdobramentos com o Chico às vezes, e às vezes ele tá comigo, tá? Ele criou ao meu redor, através de uma tecnologia do plano espiritual, uma espécie de holograma. Então, o que ele estava me mostrando não era real, era só uma simulação, tá? Para que ele me mostrasse algumas coisas. O que que o Anubis fez? O que que esse espírito na forma de Anubis fez? Ele ia acontecendo mais cenas, depois ele ia, ao mesmo tempo ele ia narrando para mim, me dando conselhos e falando comigo. Como é que era a cena? A cena era assim: parecia ser um estacionamento de um condomínio. Tava tudo iluminado, normal. Nesse estacionamento ele estava vazio. Tinha só um carro aqui ou outro ali, só para fazer parte daquele cenário, né? Tinha um colchão no chão, um colchão. Nesse colchão eu estava sentado nele. E do meu lado estava a Sabrina, tá? E quando eu estava ali, de repente veio um grupo de pessoas, um grupo de jovens. Tá? Na faixa dos 18 a 20 e tantos anos, todos jovens, muito eufóricos, naquele jeito jovem, e eles vinham muito falantes, todos muito falantes. E estava acontecendo uma situação ali que eu precisava falar, porque depois chegava a médium Daniela e chegava a Michele, daqui da casa. A Michele e a Daniela vinham no meio daqueles jovens. E eu precisava falar algumas coisas para elas duas. Só que em determinado momento, eu também queria que os jovens ouvissem o que eu ia falar, porque eles estavam ali, né? E quando eu tentava contar para Michele e para Daniela o que eu precisava falar, que era espiritual, tinha um rapazinho que ele ficava falando muito alto e as pessoas também. eu falava um pouco mais alto, não era um grito, mas eu falava um pouco mais alto para eles se calarem, para prestar atenção no que eu falava. E o rapazinho, esse rapazinho mais rebelde, ele falava um desaforo para mim. Falava: "Eu não acredito em nada disso que você fala, não quero saber, isso é tudo uma balela." E os outros ficavam falando. E aí eu falava assim para ele: "Tudo bem, o problema é seu." Eu dava um esporrinho nele. "O problema é seu, não tem problema nenhum." Eu falava um pouco mais sério com ele, tá? E nesse momento eu levantava e eu ia numa espécie de banheiro. Quando eu ia num banheiro, esse rapazinho mais rebelde vinha atrás. E tinha outros, uns dois ou três que também vinham, mas não se metiam comigo, não. Esse rapazinho mais rebelde, quando ele estava no banheiro ali comigo, ele cismou comigo, tá? A minha presença incomodava ele por algum motivo, tá? Por isso que ele implicava mais comigo, sem eu ter feito nada para ele. Então ele passava por mim e dava um senhor soco nos meus peitos, tá? Antes que eu fale o que aconteceu, eu quero dizer para vocês que eu não sou de briga. Eu odeio briga. Eu fujo disso. Não gosto. Não me sinto bem. Mas o Anubis me falou depois que aquilo dali foi uma simulação. Não quer dizer que eu faria aquilo, tudo bem? Foi só uma simulação. E nessa simulação ele fazia eu sentir algumas coisas. Quando o rapaz me dava um soco no peito, eu revidava e eu dava uma sequência de socos no rosto dele, sem parar, né? E quando eu dava essa sequência de socos no rosto dele, ele ficava com mais ódio de mim, com mais raiva ainda. Aí o Anubis paralisou toda a cena. E aí, o Anubis começou a falar comigo. Gente, o Anubis falava comigo numa conversa mental. Ele não mexia a boca, mas eu ouvia a voz dele como se ele estivesse mexendo a boca. Aquela voz muito enigmática, parecia coisa de filme. E manso, bem devagar. Ele falou assim para mim: "Pedro, esse rapazinho que implicou com você, ele representa os seus opositores, aqueles que não estão compreendendo a forma como a espiritualidade está te usando, eles não estão compreendendo o seu trabalho e te atacam. Te atacam de tudo quanto é forma, por aí pela internet. Pessoas que cismaram comigo devem estar apaixonadas por mim, né? Se apaixonaram. Então Anubis falou assim: esses são os seus opositores, ele representa os seus opositores. Continue agindo como você está agindo." Aí eu falei: "Como?" "Fingindo que eles não existem, porque são pessoas doentes, carentes, que precisam de atenção e eles querem atenção. Alguns deles querem se promover em cima do trabalho da casa, plataforma de oração, porque tá vendo que os vídeos têm muita visualização e eles estão querendo se promover em cima disso, porque eles não conseguem visualização, porque os seus trabalhos não têm luz. Outros fazem só de maldade, por eles serem quem eles são, porque uma boa pessoa não vai perder o tempo dela para ficar tentando desmascarar outra na internet. É muita perda de tempo e uma grande infantilidade, né?" Então ele falou isso, que uns fazem por pura maldade, outros querem se promover e outros são inimigos do passado. Não eu sou inimigo deles, eles são meus inimigos por causa das outras encarnações que eu tive e sempre foram meus opositores até hoje, que tentam atrapalhar a obra do Cristo." Então o Anubis falou assim para mim: Você vai agir como você está agindo, em silêncio. Deixa eles falarem e você fica em silêncio. Haja como se eles não existissem. Então muitos vão dizer assim: então por que que você está contando isso? Eu estou contando isso porque a espiritualidade pediu. Tá? Porque você percebeu, o Anubis falou para mim, você percebeu que quando você revida, ele volta com mais ódio? Então aqueles que te atacam, se você revidar, eles virão com mais ódio para cima de você. O que você tem que fazer é o silêncio, você tem que desprezá-los. São seus irmãos, são filhos de Deus, e eu sei que você não odeia nenhum deles. Mas você irá desprezá-los. Tá? E ele me deu esse conselho, né? E isso serve para vocês também. Para vocês não revidar o ódio com o ódio. Tá? E o Chico do lado? O Chico ficava em silêncio. Porque antes de eu dormir ontem, eu mentalizei o Chico. E eu perguntei para ele se ele poderia vir bater um papo comigo, podia ser em desdobramento mesmo. E ele veio. Ele veio. O que está acontecendo comigo é muito parecido com o que aconteceu com o Chico. Tá? Chico foi muito atacado. Não compreenderam ele. O que a espiritualidade estava trazendo através do Chico, quando ele estava aqui encarnado, era demais para a cabeça de muitos. Estava muito além. Mas para evoluir, gente, para dar saltos, tem que ser desse jeito. Tá? Hoje, muita gente entende e aceita. O trabalho de Chico era temporal. Hoje, todo mundo fala da colônia Nosso Lar. Mas muita gente lá na época não acreditava naquilo. Uma colônia onde tem rádio, onde tem alimentos, frutas, sopas, onde as pessoas, os espíritos vivem assim, comunidade, como se fosse uma cidade. De jeito nenhum, isso não existe. Porque muita gente achava que os espíritos, as pessoas quando desencarnavam, que os seus espíritos ficavam num céu ocioso, eram diáfanos, ficavam voando como anjos por toda a eternidade no céu. Uma visão infantil de humanidades muito infantis, muito atrasadas e imaturas ter esse tipo de pensamento. E isso não tem muito tempo. Foi em 1900 e pouquinho, né? 1940 e pouco, não tem muito tempo, né? Então, tem pouco tempo que a gente recebeu esse conhecimento de reencarnação e tudo mais. Eu sei que esse conhecimento ele já roda por muitos milênios em alguns lugares. Jesus foi instruído pelos essênios. Os essênios acreditavam na reencarnação, tá? Buda, Siddhartha Gautama, já tinha conhecimento da reencarnação. Buda nasceu ali mais ou menos em 500 anos antes de Cristo. E ele tinha o conhecimento da reencarnação, mas isso era muito restrito. Se hoje em dia poucos têm esse conhecimento e poucos acreditam, vocês acham que são muitos os que acreditam em reencarnação? Não são, não. São poucos, tá? Então imagine nessas épocas, tá? Então, tudo aquilo que veio no século XIX e no século XX é novo, tem muito pouco tempo, tá? Em escalas cósmicas. É muito pouco tempo, 100 anos, 160 anos, 150 anos, é muito pouco tempo, tá? Então, o Anubis, esse espírito com a forma de Anubis, ele me dava esses conselhos, né? Ele me dava esses conselhos e foi um desdobramento muito interessante, que eu gostei bastante. Né? Foi bem legal aquela forma enigmática, né? Na forma assim, parecia um filme, né? E a voz dele assim, bem mansa, bem tranquila, com muita clareza na minha mente. Eu gostei bastante, mas foi uma sequência de desdobramentos. Foi uma sequência de desdobramentos. Inclusive, teve um que um espírito foi resgatado e eu incorporei, né, desdobrado. Ele estava sofrendo muito, era um homem. Ele estava sofrendo bastante. Ele tinha cometido suicídio. E ele incorporou em mim, eu desdobrado. Existe incorporação, tá? Eu desdobro e incorporo um espírito desencarnado, né? E ele foi resgatado, né? Ele viu a filha dele, né? Ele chamou o nome da filha, né? Ele incorporado em mim falava, saía tudo com clareza. Eu incorporado totalmente consciente, desdobrado. E ele foi resgatado. Eu fiquei muito feliz daquele espírito ter sido resgatado. Né? Aconteceu ali uma caridade, né? E eu fiquei feliz de ter participado daquilo, né? De ter me colocado como instrumento para ele incorporar em mim, né? Para ser resgatado e tudo mais, né? Então, ele recebeu o choque anímico que ele precisava para ser resgatado. Ele estava muito materializado, então ele não conseguia nem enxergar os benfeitores por causa da frequência, né? A frequência dele estava mais. Ele estava numa sintonia diferente, né? E com choque anímico isso ajuda, né? Então também aconteceu esse desdobramento. Então, gente, eu gostei muito também aqui do conselho do Exu, né? Porque o momento é de união, amor e fraternidade e paz, né? Esse momento crucial de transição. Realmente não tem mais tempo para discussões religiosas inúteis, que não vão levar ninguém a nada por causa de convicções e de visões estreitas, né, da realidade, né? Porque existem pessoas que não têm diálogo, tem gente que tem a visão muito estreita, muito ortodoxa e não tem diálogo, não adianta tentar explicar. Então, o conselho do Anubis foi muito bom, porque o silêncio é a melhor conversa para certas pessoas. Só o silêncio, gente. Tem gente que, se você tentar discutir, você só vai se cansar. Se cansar. E é muito importante que hoje a gente preze pela nossa tranquilidade, pela paz. Nossa, eu estou pagando pela minha paz. Eu pago pela paz, porque eu sempre gostei de ficar em paz, né? Então, o silêncio é um instrumento maravilhoso. O silêncio é maravilhoso. Existem silêncios que são tão silenciosos que incomoda de uma forma absurda, que muita coisa acontece no silêncio, muito mais do que se você for falar alguma coisa. Entendem isso? Esse é o relato do desdobramento. Eu vou finalizar aqui. Obrigado.